Playlist com o Miguel Bettencourt. Of Monsters and Men são quem se segue, os islandeses, com o tema Love, Love, Love. Depois, Mumford & Sons trazem-nos Awake My Soul. For stealing your heart away. Yeah, maybe I'm a crook for not caring for it. Yeah, maybe I'm a bad, bad, bad, bad person.

bodies we will live, in these bodies we will die. Where you invest your love, you invest your life. In these bodies we will live, in these bodies we will die. And where you invest your love, you invest your life. Playlists com Miguel Bettencourt. De Bon Iver vamos ouvir o tema Holocene. Daqui a pouco, Interpol e The Smashing Pumpkins estarão aqui na antena da Voz da Terceira. See from miles, miles, miles. Christmas light, clutch the light, the halo bright. Above my brother, I'm insane and spine. We smoked the screen to make you what it was to be. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Rest My Chemistry dos Interpol foi a música que ouvimos antes de entrar Frank Black com o tema Speedy Marie, depois Deer Hunter e The Smashing Pumpkins, respectivamente com as músicas Never Stops e Dave Descends. Playlists com Miguel Bettencourt. Never come. aos sábados, das 19 às 21h, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora de playlist de hoje, ficamos com Dede e a música Global Eyes. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá, entre outros, The National, Baltazar, Radiohead, Goldfrapp, muita música para ouvir ainda até às 9 da noite na antena do Rádio Clube de Angra. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora de playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com Yo La Tengo e o tema Our Way to Fall. Entramos no segundo hat-trick da noite, a cargo de National, com a música Quiet Light. Depois Hills trazem-nos Fresh Feeling e, por fim, Jokes and Curses, uma música de Absent-Minded. To you talking to me and don't listen. We'll be right back.

got a feeling that just won't go away. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky away. And if your friends think that you should do it different, and if they think Push the Sky Away, uma música de Nick Cave and the Bad Seeds, a que se seguem Radiohead com Jinx All Falling Into Place e depois Be Thankful For What You've Had, de Massive Attack. A entrar na reta final de playlist de hoje, ficamos com Goldfrapp e a música Anymore, depois Children, numa música de Who Made Who. Yeah.